estabilizado no localizador. 7-2015, chama-se estabilizado no Entry 10-3896. Vamos, Salvador, é o papapá mais bom dia. Não, Fatango, Tango, quando possível, forma estimado de pouso. Pouso, senhorita, será aos 1325. 1325, controle licença, Alfa Tango, Tango. Decolagem com proa norte, aciona o padrão 014, 0114, 109.8 é o controle, 108.6 torre, Mike Wolf Mike. 014, 109.8, 109.6, decola da 17, proa norte, até Marideus com 02 a bordo. Afirmativo, 02 a bordo, torre agora 108.6 para acionamento e táxi, Mike Wolf Mike. Aí, desgraçou. Papapá, Mike Wolf Mike. Mike Wolf, Mike, bom dia. Livre acionamento, chame táxi. Olímpio 03, prossiga. Olimpo 03 é o controle de Salvador. América 980, Airborne at 35, Salvador, departure 119.8. É, 119.8 for American 980, ok. Mike Wolf, Mike, taxi autorizado até o papá, reporte para ingresso. Mike. 800 for flight level 2900. Request a slight right deviation from course due to weather. America 980, radio contact on departure. Climb for level 290, Puka departure. Roger, Puka to departure, America 980. And requesting a deviation to the right of course slightly due to weather. America 980, inform your heading to deviation. American 980, approximately 075 heading requested. Cleared, American 980, cleared. Roger, cleared to maintain the 075 heading for weather, American 980, correct. Thank you. American 980, inform me how many miles do you heading your heading? Approximately 15 miles for American 980. 1-5, confirm? That's confirmed, 1-5. Roger. Controle Salvador, bom dia, voo 1-2-6-0, cruzando 180. 1-2-6-0, acione identificação, via chegada a mar e desça até nível de voo 050, QNH 1-0-1-5. Ok, na mar 50-6-0. Mike Oscar, transição Albo, Alfa Lima, Bravo Oscar. Como transição Albo, Alfa Lima, Bravo Oscar. Ah, sim, Alfa Lima, Bravo Oscar. Graças. Não, corrigindo apenas o transponder também, é o 5467, ok? Ah, corrigindo, então 5467 do transponder. 5414. Afirmativo, 5490, posição remota, reporte quando pronto para acionamento push. 5490. 3602 para o táxi, POB 95, alternar Aracaju com 5 horas. 95 Aracaju, 5 horas? Afirmo. Então 3602 via pátio, Gillette Alfa até o ponto esperado no 0. Quando lá, torre 108.6, 1015 no altímetro, 1-0, 1-5, bom voo. Pátio, Gillette Alfa, ponto esperado no 0, 3602, obrigado. American 980 is now proceeding direct to Puka, clear of the weather. Roger, American 980. Controle Salvador, é o papapá Mike Golf Mike. Bom dia. Papapá Mike Golf Mike, mantenha-se em condições visuais de 500 pés. Reporte visual, colocar de pouso. Mike. Salvador, bom dia, 3896 da TAM, checando Índia Serra, abaixou e travou estabilizado, next ray. TAM 3896, bom dia, autorizado pouso 10, vento 1, 10 graus, 123. Tem pouso autorizado na 10, TAM 3896. 126.85, if enable 133.65. Roger, 126.85, and say again backup, 33.65 I believe for backup for American 980. Voo 1983, pushback acionamento no 4. Tá livre, é ponto táxi, voo 1983. Fine. Roger, if unable, 32.65 for American 980, okay. Mike Golf Mike, o controle Salvador. Prossiga. Mike Golf Mike, confirme para o controle Salvador referências visuais. Estou na vertical da 324. Sente, Mike Golf Mike. Ativo trip, é por táxi, está livre. Para táxi, 490. Bom dia, TAM 3602, a linha mantém o plano zero. A linha mantém no zero, 3602. Solo 42, libera direita, solo 121, decimal 9. Direita, ponto 9, espera daqui a pouco, 3896. TAM 3602, vento 090 graus, 12 nós, ajuste no 0 no 5, autorizado decolagem, pistão no 0. Autorizado decolagem no 0, 3602. Gente, Alfa, Kilo Pátio 3, reportará para direto no pátio principal, 3896. Sala Gol 983 para o táxi, POB 166, autonomia 3,50, alterna Galeão. Estimativo Gol 983, tem livre táxi até o ponto de espera da 10 via Índia, no ponto de espera Torre 186, o altímetro 1015, 10, 95, bom voo. Índia 186, obrigado, boa semana. Salvador, eu creio que... Alfa Tango Tango, autorizado subir até nível de voo 085, seu plano foi modificado aos 1244. Alfa Tango Tango, graças. Com 1260, desça via para 2000 pés, que é negar no 015, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Reportará estabilizado o Gol 1260. Confirme apenas o POB, 062 e autonomia? É 62 e POB, autonomia 4 horas e 4h15, ciente, o TRIP 5490 tem livre táxi via Pátio Juliette Alfa, no ponto de espera Torre 186, altímetro no 0 no 5. Ciente, no ponto de espera 286, 5490. Salvador, bom dia, tá 3.002, passando 1.910, condições de 18, como é que você conseguiu voar direto líder? TAM 3.002, contato radar na decolagem, chuva até nível de voo 3.00, após 2.010, autorizado voar direto líder. Já cruzando 2.500, voando líder, então, tá 3.002, agradeço. No 983, vento 070 graus, 12 nós, autorizado decolagem, pistão no zero. Frente de decolagem, 983. Frequência 126 decimal 85, alternando 133 decimal 65. 2085, alterna 3365, pode faltar o tanto. No pátio principal. Esquerda 62, 3892. Você informar qual avião que é esse aqui, esse Sierra Romeo X-Ray? Só sei que a identificação dele é o Alfa November 1-2 e a origem, se não me engano, é russa. É russa, obrigado. Mas o nome da aeronave não tenho conhecimento não. Ok, valeu, obrigado. DP-5490, na escuta. Torre 5490, tá pronto. Ali mantém pistão no zero, trip 5490. Ali mantém 5490. Uno 983, decolado 247, controle 119 decimal 8. 198, Guana. Controle, bom dia, Gol 983. Voo 93, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da EL. 360, Gol 93. DP5490, vento 090 graus 13 nós, autorizada decolagem, pista 10. Iniciando decolagem da 105490. Sua de aproximação Chime Torre, 1 noite de 16. 186. Controle da 3.002. Bom dia, azul 4207, passo 211 para 160, informação Lima. Azul 4207, essa é a identificação, via chegada bom, filhos para 4, meu país, QNH 1015. Chegada bom, se via, descendo para 4 mil pés, 1015, azul 4207. Então, 3602, é o controle Salvador. 3602 informa que não consegue detectar o do R Serra Vitor Delta aqui em Salvador, menos DMR, não tem nem o código Morse, também não está conseguindo detectar, ok? Então, 3602, quanto recente? 10, vento 110 graus, 099. 110 com 9, obrigado, 60. Trip 5490, decolar 249, controle 119, decimal 8. Por vezes ainda estava aparecendo alguma marcação, agora nenhuma marcação. Controle Salvador, Trip 5490. Era a saída. Ok, tá ok, não tem quando usando o NDB, obrigado. Salvador 5490. 5490, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 200, cumpra o perfil da saída, Momo. Cumprir o perfil da saída, Momo, ou seja, manter a restrição de 3.025 milhas. Acima, tem condição de cruzar o nível 110, atingir 15 milhas de Salvador, Trip? Negativo. Então mantenha 3.000 pés, aguarde novas instruções. 5490. Tá, 3602, chame centro Recife, frequência 126, decimal 0, alternando 128, decimal 8. 126, decimal 0, alternando 128, decimal 8, vamos para o Recife, bom dia, 3602. TP 5490, atinge uma DIN 030. TP 5490. 5490, solicita manter a proa 290 por 15 milhas para evitar formações. Change TP 5490. Quantas milhas TP 5490? É, por cerca de 10 milhas. 260 no solo 52, libere a próxima direita, solo 12, decimal 9, bom dia. 0, suba até nível de voo 200, livre da restrição. Livre da restrição para o 200, 5490. Restrição para o voo 1260. Direita agora, 121, decimal 9, gol 1260, bom dia. 1219, direita, grato. O gol 1260, na sua escuta, Paulo. Afirmativo, gol 1260, tem táxi livre via Alfa Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa Kilo 3, o gol 1260, portanto. 360, corrigindo o reporte para o ingresso no pad 3, ok? Reporte para o ingresso no pad 3. Bravo Delta na escuta. Pretão pad 3, acusa ingressando. Está livre o pad 3. Delta, leva 11,000. Alfa Lima, Charlie Delta, Coca Dente, vai a Bom Ferrari, senta level 050. Down to 050 on arrival, Lima, Golf Delta. Mike, Golf Mike, informe a sua posição, não recebo seu transponder. Bravo Delta, tem condições de utilizar até o PA3, a aeronave da Google está aguardando apenas a sua aeronave. Muitíssimo grato. O GS Bravo Delta confirmando, o horário de parqueamento é bem próximo da entrada do PA3, não é isso? O Gol no 260, o ingresso no PA3, porém vai manter aí o través do Gulfstream, ok? Afirmativo, pátio 3 autorizado, mantendo através do Gusto Sim, o 1260. Trip 5490, informe a prova ideal para o destino. A prova ideal para Petrolina seria 352. Sente, então mantenha no perfil da saída, Trip 5490, correção, mantenha a prova 320 da saída, suba até nível de voo 200. Afirmativo, está mantendo prova de bomo, está livre das, dos desvios, o Trip 5490. Muitíssimo grato. Bruno 260, prossegue táxi em frente, posição Finger 04 no Pátio 1. Em frente 04, Pátio 1, o 1-2. Qual é o direto Bravo Delta? Afirmativo, direto Bravo Delta, Salvador Aracaju, 90, Golf 677 a rota, decolagem da 1-0, primeira curva esquerda, perfil da saída Conde, 0263 no transponder, 198 ao controle, Juliette Bravo Delta. Sul 4207, desça via para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reposto estabilizado no localizador. Ciente, descida para 2000 pés, informa no localizador do ILS X-Ray, pistão na zero, azul 4207. Alapa Lima Golf Delta. Vai a Bonf, descendo 4000 feet, Kennedy 1015. Alright, down to 4000, Lima Golf Delta on the line. Mike, Golf Mike, na escuta do controle de Salvador. Afirmativo, o 35490, tá escutando o Mike, Golf Mike. 35490, se o senhor poderia fazer uma ponte com o Mike Golf Mike e solicitar a posição dele, a altitude que mantém? Afirmativo, Mike Golf Mike, o controle Salvador está solicitando sua posição e altura. Final para pouso nas proximidades de Candeia, ok? Ciente, 35490, obrigado pela ponte. Não há de que, ela está ciente, 5490, e ponte para o Mike Golf Mike. Controle azul 4207, estabilizou no ILS, pistão no zero. Azul 4207, chame torre, 1 no 8, decimal 6. 1 no 8, 6, azul 4207. Alfa Lima, Golf Delta. Descent 2000 feet, Kennedy 105, clear to find ILS, you can establish and localize. Alright, clear the ILS, clear down 2000, clear for the boat, 10. Azul 4207, confirma o tente pouso baixar travado? Ainda não, 4207. Tente, reporta tente pouso baixar travado, vento agora 070 graus no 39, o ajuste no 0 no 5, azul 4207. 4207, tente, baixou e travou. Tente, livre pouso, pistão no 0, vento 070 graus, 1 no 39 agora, azul 4207. Livre pouso, pistão no 0, 4207.